Eu quero colo, quero ver quem vai me dar colinho. Eu quero colo, quero ver quem vai me dar colinho. Vem, tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um rala quente para te satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Tchutchuca, com seu tigrão. Tchutchuca, sente a pressão. Vem, tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um rala quente para te satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Eu vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Eu vou te jogar na cama e vou te dar muita pressão.